amigos, começamos agora a 37ª edição do podcast Three Wide. Dessa vez eu de volta, né, depois de duas semanas fora por motivos de trabalho e cansaço. Essa semana nós vamos falar das etapas que ocorreram no Kansas, tanto da Truck Series quanto da Sprint Cup. Vamos começar pela Truck Series, que aconteceu na sexta-feira. É uma prova bem movimentada, vários acidentes, várias bandeiras amarelas, talvez poucas alterações em termos de nome na liderança, né? E a vitória acabou ficando com o Kyle Busch, que consegue andar muito bem nessas categorias menores, mas a gente já sabe que chega na hora da verdade ele não vira. Bom, para começar comentando sobre as trucks no Kansas, eu vou chamar o meu amigo Leonardo Guina, grande fã do Luiz Razia, e depois o Hélio Lima, e aí nós vamos debater aí o que de melhor aconteceu lá no Kansas, nas Truck Series. Oh, boa noite, Pedro. Boa noite, Hélio. E o Pedro já voltou cutucando já. Parabéns pro Razia, ganhou a Indy Lights lá, né? Bom, o Kyle Busch chegou a sua 37ª vitória na Campeonato Truck Series. Já é a sua segunda vitória, duas largadas e duas vitórias na Truck Series. Então tá sobrando aí, tá? É outro planeta o truque dele. Quando é a Mercedes na Fórmula 1. O Kyle Busch também, se eu não me engano, é a primeira vitória dele no Kansas. Essa é um tal número curioso. Que ele não venceu ainda outra. Não tinha vencido lá ainda. Ele só venceu no Kansas pela Nationwide, só, uma prova. Em 2000 lá vai fumaça quando ele corria pela Hendrick ainda. No Kansas foi a primeira vitória dele no Kansas. Bom, vou começar meu destaque aqui, já tem que destacar o acidente ali, né? Logo na primeira volta, né? Onde foi 3, 4 truques se envolveu ali, já tivemos uma batida grande ali, bastante gente com problema logo começando a corrida. Então depois já foi um sinal que seria uma noite de sobrevivência. E vou começar já dando meu destaque aqui, os meus sobreviventes. Foi Johnny Mecek, conseguiu o seu sexto top team na Truck Series. Ele terminou a corrida em nono lugar. Meu outro destaque também, que eu vou destacar aqui, é o Mês Domingos. O Mês Domingos, que ele é o vice-campeão da Arca de 2013, tá? Ele é vice-campeão, foi vice-campeão ano passado. Foi aqui no campeão, ele terminou em segundo. E o Mês Domingos marca o seu primeiro top team em 6 largadas. Ele tinha 3 largadas esse ano, tá? A sua terceira largada esse ano, né? Ele concorre ao Hulk e vai fazer full time esse ano, ou mais ou menos, subindo da Arca para a Truck Series. Esses são os meus dois destaques, assim, mais rapidinho, assim. Outro destaque bem positivo também foi o Austin Dillon. Austin Dillon que fez uma boa corrida com o Duke 20, até que no final ele ainda conseguiu terminar dentro do top 5, mas ele teve uma noite, comecinho de noite ali, bem complicado ali, com um acidente ali. Mas acabou terminando muito bem a corrida. Hélio? Então, pessoal, eu quero um abraço pro Pedro aqui de volta com a gente, né? Outro abraço pro Alguina, amigo nosso, grande fã dos pilotos brasileiros que já correram na GP2, né? Enfim, o meu destaque vai pro Caio Bush. O meu primeiro destaque aqui vai pro Caio Bush, que mesmo ele tendo liderado só na Truck Series mesmo, mais da metade, né? Da prova. Pra destacar ele na Cup tá difícil, né? Então, Pedro, o Kyle Busch liderou 104 voltas aqui. Pelos números aqui e pelo rating que ele teve, parecia que teve uma vitória fácil lá, Kyle Busch, né? Mas não, foi uma prova muito difícil. Ele teve grandes brigas com o próprio Joe Logano, né? Que é o meu segundo destaque, que para mim foi a melhor prova que eu vi o Logano fazer na Truck Series, sempre muito compatível. Não fosse a bandeira amarela faltando 40 voltas ali, quando ele tinha capaz de fazer o pit stop, ele seria grande fator pela vitória. Talvez a gente acabou perdendo uma grande disputa no final. O meu segundo destaque foi para o Matt Treston, né, que parece que renovou o pacto dele com o Cramunhão, né, como o Pedro brincava no ano passado, né? É incrível, né? Logo na primeira volta, fez contender, né? O Germán Quiroga, né? Que agora é quarto lugar no campeonato, teve problemas, conseguiu se recuperar, né? O próprio Timothy Peters, que era líder do campeonato, e o Ron Hornaday, que vinha logo atrás, acabou se envolvendo naquele problema ali provocado pelo Brandon Newberry, né? Que deu aquele toquinho ali no Hornaday. Eu não sei se na hora o Hornaday acabou meio que se assustando com o Peters perdendo o carro ali, enfim. Sei que o Hornaday e o Germán conseguiram se recuperar, mesmo terminando fora do top 5, conseguiram pontos importantes para o campeonato, né? Porque agora o Hornaday, que é o terceiro destaque, está em terceiro lugar, né? Em segundo lugar, né? Empatado com o Peters, né? Oito pontos atrás do Matt Crafton, né? Quietinho, mesmo com esses problemas no início do ano, o Hornaday já aparece como um dos fatores pelo título. O Quiroga, que eu acabei de citar também, quarto lugar no campeonato, mesmo com o que ele andou afrontando em Martin, são pilotos que vêm aparecendo com muita força no início do ano, né? Dois destaques que eu quero deixar aqui, dois pilotos que deram uma volta por cima nesse fim de semana, que eu acho que ninguém acreditava no início do ano. Um é o Joe Coulter, que, para quem não lembra, no ano passado quase venceu no Kansas, fez uma corrida muito boa, sempre combativo ali, teve uma briga contra o próprio Taylor Mauthin ali, que por mais de duas vezes, os dois lado a lado, tocando, batendo porta ali, muito agressivo, no final acabou caindo para trás. Para terminar, o Taylor Mauthin, né, que fez uma corrida muito boa, corrida digna do lance que ele tinha em mãos. Foi bem animador para o Mauthin, que é um piloto experiente, né, passagem para a própria KBM, igual no início dela, né, naquela Truck 56, igual quando o Caio Busch abriu a equipe, né, ele também já correu na Brown, que era, digamos, a antecessora da Turner, né, e na própria Twitter, onde ele nunca correu um tempo integral, mas já tem um piloto experiente com bagagem que ficou fora do circuito da NASCAR por algum tempo, né? Assim como ocorreu com o próprio Brian Eicher, que sofreu aquele acidente no início da prova, que tinha tudo para vir muito bem. É interessante, né, pessoal? A gente vê como o piso do Kansas muito arisca, né? A gente vê muito... parece que a pista é muito lisa, né, Pedro? Acaba sendo muito traiçoeira para os pilotos. Eu também, que nos destaques do Pedro, eu queria que ele falasse sobre alguns pilotos como o Brandon Newberry, que provocaram mais de duas bandeiras amarelas no dia. Então, vamos lá. Já vou começar. Antes de eu destacar algum piloto, eu vou puxar então as bandeiras amarelas. Bem citado, né? A gente teve uma logo na primeira volta, né? Na verdade, nem chegamos a ter completado a primeira volta. O Newberry foi um dos envolvidos, mas não com a participação tão efetiva, né? Mas acabou tocando o Ron Hornaday, né? Inclusive, o Newberry fez um bom treino, mas falta alguma coisa para ele, não sei se é talento, porque as caminhonetes do time parecem ser boas. Mas ele não, no final das contas, não rendeu legal. Aí ele tocou no Hornaday, o Hornaday ficou solto um pouco, o Peters também deu umas balançadas lá e aí eles acabaram se pegando. E sobrou pro Gallagher e pro Quiroga, né? O Quiroga ainda conseguiu retornar à prova, inclusive é um dos meus destaques, o bom desempenho que vem tendo o mexicano, inclusive contender ao título até o momento. Se ele continuar andando nesse nível, só ele e o Hornaday terminaram todas as etapas dentro do top team até agora. Então eu posso colocar o Germán Quiroga e o Ron Hornaday, sem dúvidas, desde o começo da temporada, como candidatos ao título. A segunda foi o número 08, que é o Todd Sheffer, né? Ele ocasionou duas amarelas, foram duas rodadas sozinhas. Aí nós tivemos uma do Jimmy Weller, que bateu sozinho, né, de traseira no muro. Tivemos daí mais um incidente, que foi a rodada do nosso amigo Zé do Frango, o John Westowley, que acabou também envolvendo novamente o Ron Hornaday e o menino Kennedy lá, o Ben Kennedy, né, que estava na 31 da Turner. Ele acabou destruindo a caminhonete, ele que vinha de um segundo lugar, se eu não estou enganado, em Martinsville, acabou ficando de fora dessa etapa devido a esse acidente. Depois nós tivemos um acidente sozinho do Newberry e depois outro acidente sozinho do Newberry. Então, ele teve participação em uma e ele acabou envolvido mesmo, de fato, em outras duas amarelas. Tivemos depois, acho que se eu já não perdi a conta, a sétima amarela, então a oitava amarela, foi um acidente também envolvendo três caminhonetes na curva 2, que coletou o Johnny Sauter, né, que decretou o fim, que foi aquela rodada do Ryan Blaney, forçando demais, né, para cima do companheiro de equipe, o Joey Logano. Aí tivemos mais um cara envolvido, que era o Tyler Young. Depois eu vou falar do Blaney, mas o Blaney, muito afobado para mim, ele tá nas trancas. Apesar de já ter duas vitórias, né, na categoria, mesmo assim ele erra em alguns momentos cruciais, o que com certeza não tiram de chance de brigar por título. E depois nós tivemos a última amarela, né, quando restavam 40 voltas aproximadamente, envolvendo de novo o John Stanley e o Brian Silas. Meus destaques. Kyle Busch eu não preciso falar, Matt Crafton eu não preciso falar, né, que parece que retornou o pacto demoníaco com o nosso querido amigo. E o Joey Logano, melhor prova dele sim nas trucks, uma pena que jogos de pneus limitados, né, e ele foi pego de calça curta quando estava no pit stop, teve que relargar no final do pelotão. Mesmo assim ele remou, mas no final parece que não tinha pneus para chegar mais à frente, né? Eu acreditava que ele ia chegar até no Matt Crafton, e ele acabou sofrendo um pouco até a pressão do Austin Dillon no final. Austin Dillon já é campeão da categoria, né? Atual campeão da Nationwide e ex-campeão da Truck Series. Mostrando que essa truck número 20 do nosso amigo Bob Newberry, pai do Machado Sem Cabo lá do Newberry, do Brennan, consegue fazer uma caminhonete boa. Uma pena essa caminhonete sendo desperdiçada com o Austin Dillon. Eu acho que tinha que dar para alguém que tem mais talento, talvez um Ross Chastain, talvez lembrando aqui do Miguel Paludo, mas ninguém está levando patrocínio. Então, quem não leva patrocínio não tem. Tanto que o Austin Dillon vai voltar com essa truck agora em Charlotte. Taylor Mawson, quase 4 anos de fora da Truck Series, retornou igualando a melhor posição dele de quando ele era piloto regular, né, um quinto lugar, e a Truck 32 da Turner continua muito boa, né. O time não foi desmanchado, na verdade, né, a única coisa que houve de diferente foi a saída do Miguel Palu. Jeb Burton, né, com a Truck da Thor, a gente não pode duvidar do trabalho dele, a gente já viu o que ele fez quando andava pela Turner no ano passado, e a Thor tá dando o suporte certo, conseguiu fechar os contratos pro Johnny Sauter, e passou esse patrocinador que era do Johnny Sauter pro Jeb Burton, e provavelmente ele vai fazer a temporada toda, né? Depois eu vou puxar os standings aqui para ver. O Quiroga eu já falei, o Ron Hornaday apanhou igual o cachorro sem dono, né? Foi envolvido em duas amarelas sem querer, praticamente. Brigou demais, a gente não pode duvidar do talento do Hornaday. Conseguiu um top team, chegou em oitavo. E como eu citei, ele e o Quiroga são os únicos pilotos que tem sequência de top team, né? Que terminaram todas as etapas no top team. Joe Nemechek também, outro dinossauro, né? Que já tinha 2 vitórias no Kansas, inclusive no mesmo final de semana, uma pela Nationwide e uma pela Sprint Cup no ano de 2004. Andou bem de truck, terminou em nono. E o Mason Mingus, não chega a ser uma surpresa, mas eu achava que essa truck não ia andar tanto na frente. Mas como tivemos trucks competitivas sendo derrubadas, né, durante a prova, né, com essa série de acidentes, e um pouco também devido às estratégias, o Mingus andou bem e conseguiu o top team que ele tanto almejava na categoria, né. John Stallman se recuperou bem, terminou em 11º ainda. Joey Coulter, eu discordo um pouco do Hélio, eu ainda vejo um Joey Coulter fraco na minha cabeça, assim, tá, beleza, brigou ali pelo top 5, porta a porta, e uma hora e tal, mas não tinha truck pra isso e também não me engana, não. E a gente tem a Jennifer Jocob, que chegou em 13º. Com esse mundo de acidente, ela sobreviveu, apesar de chegar 4 voltas atrás, ela conseguiu um top 15, que é um resultado importante. Timothy Peters conseguiu botar pontos em cima do Johnny Sauter, eles que eram líderes do campeonato empatados, né? Finalizando na 14ª posição. O Bubba Wallace, que eu pensei que poderia brigar, teve problemas de pneu logo no início da prova e finalizou em 15º. Bom, acho que eu dei uma passada num pente fino. Sobre o Ryan Blaney, é aquilo que eu falei mesmo. Eu acho que ele está achando que ele pode ser mais na Truck Series do que ele é realmente. Então, ele tem uma caminhonete boa, ele anda na frente, mas ele não está sabendo o momento certo de chegar para vencer, eu acho. Então, ele está forçando demais e está cometendo alguns erros bobos e isso não é legal. A gente vai comentar depois, né, que ele estreou pela Sprint Cup, mas era um cara que eu poderia colocar como candidato ao título, que eu já descarto por causa desse comportamento dele. Talvez o mesmo comportamento que a gente via e pode chegar a ver ainda esse ano no Bubba Wallace, né, que é uma coisa um pouco mais afobada. Bom, agora minha parte é isso aí, eu deixo para vocês alguma dúvida, algum comentário. Bom, ó, vamos falar. O Joey Logano, ele tem 5 largadas, tá, na Truck Series. Com certeza foi uma das melhores corridas dele mesmo. O ano passado ele fez essa corrida no Kansas, que ele não foi muito bem, teve problema no meio da corrida. Ele não completou a corrida ano passado. Então, assim, foi a corrida que ele fez muito boa foi a Rocking. Acho que o Kyle Larson terminou em primeiro. O Kyle Larson venceu aquela corrida e ele chupou o dedo. Foi isso mesmo, o Kyle Larson ganhou. Foi a corrida que o Kyle Larson ganhou e terminou em segundo. Vocês lembram? Vocês lembram disso? Foi isso mesmo, Léo. Sim, foi no ano passado. É isso mesmo. Uma situação curiosa nessa prova foi que o Logan estava até uma volta atrás, no final teve um amarelo, ele ganhou o Lucky Dog e como os outros pilotos já estavam por causa da regra da Truck Series de limitação de jogos de pneu, ele tinha 4 pneus para colocar. Ele foi lá, colocou 4 pneus. E foi passando todo mundo por muito pouco que ele não venceu o Larson no Green White Checkered. Não, ele fez o Everald, ele não fez o Lucky Dog, ele foi na volta 134. Mas ele tinha pneus mais novos que o Larson naquele momento, tanto que ele passou por todo mundo de uma maneira impressionante. Bom, então, falando agora do Ryan Blaine, parece que está com um excesso de vontade. E esse vem sendo o problema dele. Ele pensa que ele tem que ser como o patrão dele, que é o truque que ele corre, né? Ele pensa que tem que ser como o patrão dele. Que tem que chegar, já empurrar todo mundo, bater em todo mundo, ganhar a corrida, fazer e acontecer. Só que o Ryan tem que lembrar que ele não tem o talento que o patrão dele tem. Que ele precisa primeiro aprender a controlar o truque na pista, devagar. Depois partir para essa tática vaca braba aí, igual é o Brett Keselowski, né? Então, assim, o Ryan Blaney tá um pouco o excesso de vontade, um pouco afobado, às vezes não sabe o que tem que fazer na pista, não sabe como faz, o que tem que ser feito. Talvez atacar na hora certa, mas atacar com propriedade, mesmo com força, e atacar do modo certo. Isso o Ryan Blaney vem mostrando um pouco de imaturidade até o momento agora. Até eu e ele estava conversando, que o ano passado ele acabou perdendo até 2 chances de vitórias excelente ano passado, por causa disso, talvez essa inexperiência aí, esse excesso de vontade com falta de inexperiência. Hélio? Então, pessoal, eu até me surpreendi com ainda mais tipo 2 erros em 3 semanas, né? Lembrando que estava negra, né? Ele tinha tudo para terminar bem o dia, mas acabou tomando uma decisão errada que acabou jogando fora sua corrida, né? Estava negra, né? No Short Series. Eu acho que o estilo de tocada do Breno é um estilo bem limpo, né? Bem técnico, né? E eu me surpreendi quando vejo nessa sucessão de erros que ele faz esse movimento ser mais agressivo, né? Eu não sei, claro que é um piloto em desenvolvimento, né? Mas ele tem que saber que tem essa chance que ele está tendo hoje. E eu até coloco ele para mim um dos melhores pilotos dessa geração aí, Next Nine, que a gente já tem o próprio. Mas sabe qual que é o problema? Eu acho, Hélio. Eu acho que o problema é o seguinte. É, tem um ditado que diz que passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo, né? Então eu acho que o Ryan Blaney tá, como o Léo disse, ele está querendo seguir a filosofia do Keselowski e pro estilo de trabalho dele seria muito mais fácil ele tentar acompanhar o Joe Logano, por exemplo. Eu acho que ele tá indo pelo caminho errado, entendeu? Da agressividade e tá pecando em tentar ter uma tocada mais tranquila e terminar as provas e quando tiver chance vencer. Que era o que ele fez ano passado, né? Que ele fazia ano passado e fez ano retrasado. Sim, Pedro. Só que para mim o ponto é o seguinte. Ele continua com a tocada muito tranquila, mas em alguns momentos ele quer mostrar uma agressividade que ele acaba perdendo o controle, como o Léo falou. Ano passado, em duas oportunidades, aquela prova do Kentucky, né? Que até o Tajino venceu, teve uma hora contra o Kyle Busch que o Brenner forçou demais, né? Acabou indo no muro errando, né? No Robinson também, acho que você lembra, né, Pedro? É, naquela prova da Truck Series lá, que foi sensacional, né? Ele também cometeu um erro ali que custou caro, né? Não sei se você na tela a gente brincou, né? É, os pilotos da Truck Series tentam, às vezes, acompanhar o ritmo de alguns pilotos de camp, né? Enfim, eu acho que tomara que ele pegue esses erros para crescer como piloto, né? Porque ele é um talento desses que tem tudo para seu futuro da Penske, né? Ao lado do Logan e do próprio Keselowski, né? Os próximos anos. Então, eu acho que o Léo ficou sem agora mais um tópico e eu também fiquei sem também. É, bom, vamos lá. Mais alguma coisa da Truck? Eu vou passar os pontos. Não, vamos para os pontos. Então vamos para os pontos. Nosso querido amigo, Matt Crafton, que tem um acerto lá embaixo, já aparece na liderança do campeonato, defendendo o seu título. São 120 pontos contra 112 do Timothy Peters. O Peters saiu extremamente vencedor daí do Kansas. Porque ele se envolveu num acidente forte no começo da prova. Conseguiu terminar em 14º e ainda com boas chances no campeonato. Não foi o mesmo que aconteceu com o Johnny Sauter, que foi bater mais tarde e não teve chance de se recuperar. Então a gente tem o Peters 8 pontos atrás. Empatado com o nosso querido amigo Ron Hornaday Jr., que é um dinossaurão aí que tá brigando por título. E a gente tem daí 3 pontos atrás do Ron Hornaday e do Peters, 11 atrás do Crafton, o mexicano Germán Quiroga. O Johnny Sauter caiu para 5º, lógico que tá extremamente vivo no campeonato, 15 pontos atrás do Crafton. O Ryan Blaney agora é 6º colocado, 19 pontos atrás. O Jeb Burton vem 22 pontos atrás, em 7º. O Ben Kennedy, com o mau resultado que ele teve na sexta-feira, caiu para 8º, 24 pontos atrás. O Bubba Wallace é 9º, 30 pontos atrás. E o John Stowley, uma surpresa boa, é o 10º, 33 pontos atrás. Aí, como o campeonato está meio vago, esse ano a gente não está tendo pilotos definidos para algumas trucks, a gente vê, por exemplo, o Justin Jennings em 11º, aí vem o Joey Coulter em 12º, o John Nemechek é o 13º no campeonato, 49 pontos atrás. Jennifer Jo Cobb, 14ª, e o Norm Benning, 15º. Mason Mingus é o 16º, aí Brian Silas, 17º. O Brian Eichler, que veio prometendo nesse truque número 07 aí da Red Horse, é o 18º. Tyler Reed, que é o 19º. E o Jimmy Weller é o 20º. O Reed que fez uma prova, né? Fez uma não, né? Tem que ter feito duas provas. Uma né? prova. Não, duas provas. Foi Martins também. É, exatamente. Daytona e Martinsville, né? Ele foi, deixa eu só puxar pra ver. Ele foi pelo time do Brad Keselowski, né? Sim. Exatamente. É, são com duas largadas. Duas largadas. 12º Daytona e 16º Martinsville. Uma pena não ter dado sequência, mas é porque já é da... Ele não pode... Não, ele pode fazer Daytona. É, ele poderia fazer a temporada completa, né? Ele já tem 18 anos, que ele é de janeiro. Mas o Keselowski vai ficar dividindo a caminhonete. Inclusive o Keselowski. O Keselowski. Pode falar, Eli. O problema foi o chefe, né? Que não era tão gordo assim, né? É, só para algumas provas. Né? E. Oh, do campeonato aí, ó, o único que me incomoda um pouco aí é o Mason Mingus, apenas em 16º. De tanto problema que vem acontecendo aí, ó, ele vem apenas em 16º lugar. Marcou o primeiro top team dele, mas ainda eu penso que ele poderia estar muito melhor nessa classificação. Se bem que ele meio contou com acidentes também, né? Exatamente, ele se envolveu em acidentes. Né? Mas o campeonato tá interessante, somente na parte da frente. Muito. O problema é domingos, foi Daytona, ele bateu em Martins e ele terminou em 19º. Em 28º em Daytona e em 29º em Martins. Isso aí complicou. Mas às vezes o talento dele tá nesses de uma milha e meia, né? Que é o forte da Truck Series também. Que é o forte, né? Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer com o Mason no decorrer da temporada. Mas ele mostrou que não é bobo, mas ele se aproveitou também dos incidentes que aconteceram com os pilotos mais à frente. Eu acredito que até o Johnny Sauter, esses 5 primeiros aí, talvez o Jeb Burton chegando, talvez até o Bubba Wallace, mas eu não colocaria o Ryan Blaney hoje como candidato ao título. E o Quiroga, por enquanto tá sendo muito regular, mas ele precisa vencer corrida. Se o Quiroga vencer corrida, aí a gente já pode começar a olhar diferente para ele. Por enquanto é um candidato ao título, só 11 pontos atrás do Clark. E na Truck a gente sabe, né? Uma corrida você pode colocar 20 pontos de frente. Se o cara bater logo no começo, né? Que foi o caso, por exemplo, do Johnny Sauter, né? Em relação ao Matt Crafton, ele perdeu 19 pontos. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Lembrando que a gente já vai ter Charlotte agora na sexta-feira. Eu ia perguntar se tinha mais alguma coisa. Mas... Então, o Mingus, ele se envolveu no acidente máximo também, viu? Foi dois acidentes que ele terminou a corrida em Martins, mas ele sofreu acidente. Se envolveu com dois truques no acidente lá em Martins. E assim, o Pedrão, eu vou ser um pouquinho mais otimista. Pra mim, até o Zé do Frango ali, ó, tá tudo liberado ali. Vários dedos nos olhos, pisão no pé, puxão de cabelo. Até o Joe Stall ali, pra tá tudo liberado ali. Lógico assim, com condições mais extremas, né? O John Stoll tirar essa diferença toda, tirar toda essa gordura aí, 33 pontos que ele tá do Matt Crafton, é que é um pouco de tanto dele como um azar de todo mundo que tá à frente dele. Mas assim, no começo do campeonato, é uma diferença que pode ser tirada. E acredito que o próprio John Stoll, pelo tanto que ele veio evoluindo, né, no final do ano passado, vem mostrando esse ano, a própria evolução dele ali, pra ele é mais fácil de tirar, não é tão difícil. O Dorelson Jr. em 9, 30 pontos também, dá. O Ben Kennedy vem me... Tô vendo que esse menino vem com bons olhos, esse menino aí também, o Ben Kennedy. Ele largou em último, vamos lembrar que ele largou em último nessa corrida do Kansas. Ele tava muito bem, tava evoluindo muito. Esse, com certeza, seria um top team ou um top 5 esse rapaz aí, mas acabou ficando pelo meio do caminho, pela evolução dele, que ele não tava andando muito. E pra cima ali, o Jeb Burton ali, que também, ali do Jeb Burton pra cima ali, já tá tudo com certeza ali, a mesa ali é fácil de virar ali. Então assim, pra mim o campeonato tá bem aberto ainda. Eu aposto ali, ó, do décimo, do Zé do Franco pra cima, tá valendo tudo ali. São 19 provas, né? Teoricamente, tem muita gente viva ainda, né, no campeonato. Mas eu já começo a separar as minhas fichas aí para uns 7 pilotos aí. Leão, mais alguma coisa, meu amigo? Então, o meu ponto é o seguinte, é que nós temos muitos pilotos aí começando o trabalho, né? Com o próprio Ron Horne na Turner, né? Tá bem assim, o próprio Jeff Gordon ali chegando na Turner, né? O pequeno, tipo, o Léo falou, o próprio Bubba e o Brennan, que são pilotos que, por mais erros que o Bubba não vinha cometer, tem potencial, pode até ter potencial de ser os dominantes, né? Por que não? Pelo equipamento que os times têm, né? O próprio time do Gavilovski, hoje eu acho que é a segunda ou terceira força da Truck Series, sempre andando na frente. Tem muita gente com potencial de evolução, né? É muito cedo ainda, né? Mas é bom todo mundo tomar cuidado com o Matt Crafton. Ele parece que... Ele sempre foi regular, só que agora parece que, além de irregular, está ineficiente. se o pessoal não tomar cuidado, ficar nessa de... E outra coisa, né, as provas da Truck Series, como são muito intensas, como o Pedro falou, qualquer coisa você já abre 20 pontos sobre o seu adversário, por quê? Porque tem mais contato, né, a ponto de você se envolver em problemas é muito maior que na própria Lichon e na própria Speedstone. Eu acho que se o pessoal não tomar cuidado, vamos ver se é a mesma história do ano passado, no meio da temporada o Creston já é disparado na frente. E aí, para tirar essa vantagem, vai ser complicado. E a gente tem que lembrar que agora a Truck Series vai dar um estirão, né? Depois de diferenças de quase um mês, né, de uma prova para outra, mais de um mês de Daytona para Martinsville e mais de um mês de Martinsville para o Kansas, a gente já vai ter Charlotte agora na sexta-feira, falha uma semana por causa do Sprint All-Star, aí volta em Dover, né, no dia 30, dia 6 já vai para o Texas de junho, dia 14, Gateway, retornando ao calendário. Dia 26, dá mais uma pausinha, Kentucky. Daí a gente já vai ter uma folga um pouco maior, porque a gente tem Iowa. E aí depois mais duas semanas, Eudora. Aí pouco no Michigan, vem quase tudo emendado. Então a gente tem um tiro aí, um mini campeonato aí de umas 5 ou 6 provas, né, de tiro curto, assim, que vai dar mais ou menos a noção pra gente. Mas ainda são 19 etapas, né? Tem muita coisa. O campeonato tá começando. Tem que dizer, é isso aí mesmo. O campeonato tá no começo. Bom, moçada, então é isso aí, né? Mais alguma coisa? Só Pedro. Beleza, então nós vamos finalizar nesse primeiro bloco. A gente volta com a Sprint Cup, que também ocorreu no Kansas. Vitória de Jeff Gordon. I like to dream. Yes, right.